estou indo ao seu encontro, Jesus. E aos teus pés eu derramo o vaso de alabastro. Me chama de filho.